A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Enfim, adolescentes e as coisas de uma época infantil ficavam para trás sem a menor chance de voltar. Rodar peão, jogar bolinha de gude, pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua, tudo isso era coisa de uma fase que tínhamos cumprido e era hora de darmos um passo à frente, entrando então no estágio seguinte. Então, quando menos percebíamos, como um breve fade-in assim na nossa vida, já estávamos ali na adolescência e teríamos que passar por um verdadeiro martírio de coisas como acne, oscilações na voz, um desejo incontrolável de perder a virgindade com a menor competência para isso, né, Walter? Cara, que derrota era o ato de se tentar perder o cabaço ali, né? Outra coisa que me incomodava muito na adolescência era aqueles malditos bigodinhos que começavam a surgir, aquela penugem vagabunda. Bigode de porteiro. É, porque se você tirasse aquilo, ficava um branquidão embaixo do seu nariz e todo mundo ia ficar falando, fez a barba, era terrível, cara. E também tinha a pressão dos pais para que conseguíssemos um emprego, daí também tínhamos as crises existenciais, entre outras aflições e tal. Então, nos vendo cercados por tantos problemas, surgiu uma necessidade da gente se proteger atrás de algum artifício ali, social e tal. E o recurso que geralmente nós escolhíamos era nos afirmarmos na adolescência através da rebeldia, Walter Rezende. Este episódio vai ser um episódio diferente, porque nós temos um convidado. Ah, é? O Adolfo Correia, que já participou de outros episódios com a gente aqui, já mandou várias sugestões. Hoje ele tá aqui conosco para falar de rebeldia. E Adolfo? Tentar passar algumas palhaçadas que nós tentamos impor, né, na juventude, e quando a gente vê hoje é muito ruim, cara. A gente era muito tonto. Você era um rebelde daqueles assim que caía pras ruas e dava aquelas aprontadas e tal, e em casa também você tinha problemas com os pais, ou não? Ou você era um bunda mole como eu era, porque eu era rebelde só da porta pra fora. Chegava em casa, eu era um cordeiro de Deus, cara. Eu fui criado pelos meus avós, né? Uhum. Porra, meu avô era ex-militar da Segunda Guerra. Nossa! Você sabe da história do avô do Alexandre, que na Segunda Guerra, pra não ser convocado, ele se escondeu no matagal durante semanas, né? Não, meu avô foi convocado, até chegou aí, mas não chegou a lutar, mas ele era militar, né? Foi da FEB? Então, foi. Pra você ter uma ideia, a idiotice que eu fiz logo pra revoltar com meu avô, eu falei, não, vou fazer uma tatuagem. Porque meu avô disse que sempre ia tirar a tatuagem na porrada, na faca, todas aquelas coisas de jagunço, né? Pô, eu vou fazer uma tatuagem. Aí o idiota aqui, no lugar de fazer uma tatuagem, sei lá, no braço, na perna, fez no dedo da mão, cara. Ô, Adolfo, que diabos você tatuou no dedo da mão? Cara, na época era um lobo. Hoje parece um gato velho desbotado, bicho. Mas que idiotice, né, cara? Ô, diabo, tu vai tatuar na mão. É. Cara, eu tenho que ver essa tatuagem todo dia. Eu faz 25 anos, eu tatuei ela com 15 anos. É, 25 anos que eu fico olhando pra essa merda na minha mão. Eu tenho uma sugestão, tatua o dedo do ET. É uma boa ideia. Aí você pode animar festa de aniversário, esse tipo de coisa. E o problema é que as tatuagens naquela época, né, elas ficavam muito parecidas com aquelas feitas na cadeia, né, Adolfo? Igualzinho, cara. Era verde na minha mão, agora ela tá. Parece que você acabou de sair do set do Oz, né? E se sofriam. É verdade. E era um preconceito muito grande com tatuagem naquela época, justamente por conta disso, porque tatuagem até então era algo feito ali nos submundos do Carandiru e tal. E aí quem aparecia com tatuagem com 15 anos, final dos anos 80, ali nos 90, realmente era um problema. Ô Alexandre, você, diga-nos um ato de rebeldia que você teve ali na sua adolescência. Não vou nem citar aquelas tradicionais de quando criança, que você apertar a campainha e sair correndo. Eu acho que você começa a botar bombinhas dentro de caixa de correio, né? Você começa... Caixa do correio, isso mesmo. Você começa por aí com a rebeldia. Mas eu acho que o ápice da adolescência oitentista ali, pra se dizer um rebelde, era você virar um pichador. né? A gente até já falou de episódios de pichação aqui e tal. E eu entrei numa gangue que ela tinha o nome de Drakmans. Drakmans. Que era drag queen. Era uma... e ninguém sabia o que significava. Não, o pior, o brainstorm ali pra dar o nome pra gangue. Ninguém sabia, ah, mas Drakmans é legal. Detalhe, Drakmans com apóstrofo, né? A maldita ideia de achar que o apóstrofo era uma coisa bacana pra dar plural, mas não era. Porque na periferia, o apóstrofo... Tá inserido como plural, né? Exato. Exatamente. Então, a gente ficou ali naquela reunião de brainstorm, até que um falou assim, cara, tá ligado o Mandrake? Eu falei, pô, Mandrake é legal. E se a gente inverter de Mandrake pra Drakmans? Era um anagrama pra Mandrake. Pra Mandrake. E assim surgiu o nome. Mas, cara, eu não podia sair à noite. E pichador que se preze, sai à noite e madrugada pra pichar. Então eu pichava sábado de manhã, que não tinha ninguém na rua. E eu saía pra pichar. E esse foi o meu grande dia de pichação. De rebeldia. De rebeldia, pichar muros, inclusive da escola. Falando aí em colocar bombinha, né, na encaixa do correio, eu lembro que uma vez tinha um buraco no muro de uma mulher lá que ninguém gostava dela. A molecada pegou 800 bombas de 50 centavos, fundiu em uma só, cara, aquilo deu uns 3 megatons. Botou no buraco do muro da mulher e acendeu, cara... Caiu o muro, puta caiu. Teco do muro. Olha, e a mulher xingando. Deu polícia, deu tudo. Foi um inferno. As minhas rebeldias se fundem com as minhas histórias de derrota, cara. No episódio das jaquetas, né? Que a gente usava a jaqueta de couro ali como um artifício pra se afirmar. Como né? James Dean. Exatamente. Um eu tive uma jaqueta de couro doada do meu irmão. E certa vez, eu tava parado num ponto de ônibus com a minha jaqueta, era noite. E a gente já falou também aqui de uma gangue, de uma facção, que era os góticos. Os góticos, sim. O gótico, naquela época, tava longe de ser agressivo como um punk. Não, tinha um abismo entre um careca do subúrbio. Ele, diríamos assim, que ele era o emo da época, né? Exatamente. Ele era quase um viadinho. É, porque o grande lance dos góticos era tomar vinho no cemitério. Deus sabe lá o que eles faziam lá dentro. Ou demônio, sabe lá, não sei. Cara, aí, você acredita que eu quase apanhei um desse no ponto de ônibus? E olha que vergonha. Você apanhou de um gótico. E de cinta. Ele tirou. Putz, isso é uma derrota. Adolfo, ele achou que era uma excelente ideia tirar uma cinta com uma fivela gigante e me espancar ali no ponto de ônibus. Ok que ele tinha uns 20 centímetros a mais que eu, mas... Mas num gótico, cara. Mas... Pô, gótico, o cara passa rímel no ombro. Batom preto. Existia toda uma indumentária pra ser rebelde, né? Porque existia aquelas roupas que a gente tinha ali compradas pelos nossos pais e avós, no caso do Adolfo. Você não podia se meter, por exemplo, rasgar uma calça jeans no joelho, era um problema muito sério. Você ia dar um ar de rebelde, mas era um problema porque tua mãe poderia te dar uma coça. As calças se rasgavam naturalmente. Não, mas essas, quando se rasgavam, as mães metiam um remendo por dentro ali e a coisa estava resolvida. Mas rasgar a calça jeans, cortar, fazer aquele corte, deixar ela com aqueles fios meio à mostra, era meio que um sinal de rebeldia também ali, eu me lembro muito bem disso. E o Adolfo, eu lembro também, naquele episódio que você participou com a gente, de você falar das roupas que você vestia de rebelde ali. Acho que vale dar uma rememorada. Como se vestia um rebelde daquele lado da Zona Leste? Exato. Então, cara, você pegava aquela calça Starup, que era comprado lá no... Puro jeans. No... Starup é puro jeans. É puro jeans. Cara, colocava na Cândida, daquela torcida pra calça ficar toda bacana, então aquela calça... Tie-dye. Isso aí chama... Puro jeans que a véia comprava... Chama tie-dye o nome desse processo. É ridículo de desbotamento da calça. Opa, ridículo não, é rebelde, por favor. Porra, eu contei também naquele da jaqueta de couro que também não saiu porque eu dei tarde demais, né? Peguei uma blazer de couro do meu velho, cortei as mangas, tudo bonito, porque ele nunca usava aquele blazer. Cheio uma coisa com spray mesmo atrás que ninguém identificava o que é, saiu bonitão, né? Se aquela jaqueta de couro era o blazer que ele ia na missa em casamento. Então era desse jeito, camisa de político, só vou votar aqui no PC do B. Então isso era rebeldia, né, cara? Pegava aquele óculos caçador, que não era nada de caçador, era caçado mesmo, colocava na cara, o Adolfo, você falou que seu avô era militar, então sempre rolava uma gandola, um coturno pra você sair pelas ruas? Porra, cara, tive muito coturno, muito, muito. Pegava tudo velho, porque na época eu calçava o mesmo pé que ele, porra, usava muito coturno. Cara, e tá aí uma das minhas derrotas, eu nunca tive um coturno e eu era louco pra ter um também. E geralmente, os mais rebeldes colocavam um cadarço branco. Cadarço branco, e eu não... Os punks, e né? E era meu sonho ter um coturno, porque não dava pra sair pras ruas chutando lata de lixo com o meu bamba cabeção, né, cara? Eu lembro uma vez, numa matéria, acho que era da Cultura, no passado eles sempre gostavam de pegar gente de gangues, né, urbanas, pra dar depoimento, aí eles pegaram um punk, aí ele começou a falar da indumentária, aí ele foi falar do coturno, ele queria falar coturno com cadarço branco, aí saiu coturno com cabaço branco ao vivo. O Alexandre, vou ler aqui o e-mail do ouvinte Bruno Farias, lá de Palmas, no Tocantins. Ele falou que morava em São Paulo, na infância dele, e ele se sentia um transgressor da sociedade quando pegava rabeira nos caminhões, né, que subiam a rua dele. Você pode, Alexandre, dizer para os ouvintes o que é pegar uma rabeira? Não sei se a galera sabe. Não tem nada a ver com sexo anal. Um caminhão, ou tem carroceria, ou tem a caçamba, né? Então tem aquela parte traseira lá. E o que a molecada faz, o caminhão geralmente tem a velocidade mais reduzida, obviamente, por conta do seu peso. Então a molecada tende a pendurar naquilo ali e sair até um longo caminho. Agora aconteciam muitas quedas, viu, cara? E o transgressor da rabeta podia arrebentar a cabeça no asfalto. Poderia arrebentar a cabeça no asfalto. Inclusive um primo meu, pegando uma primo do meu pai, pegando uma rabeira com skate, ele faleceu. Sério? Sim, cara, ele caiu no carro de trás. Você quer deixar todo mundo chorando? Pegar rebeldia também pode ter problemas. Então, pegar a rabeira, e realmente era uma transgressão. O condutor do caminhão, viu? Não era o seu pai, não. Não, né? Não. Realmente era um ato de rebeldia pegar a rabeira, porque na rua, na minha rua, pelo menos, se alguém pegasse rabeira, e não fosse aqueles molequinhos mais que ninguém tá nem aí, tipo eu, Alexandre Moreira, que era um garoto bonzinho da rua, se eu pegasse rabeira, a dona Cirlei caguetava pra minha mãe. Ela... Ô, Zinho, tá pegando rabeira no caminhão. Então, ó, o nosso ouvinte conta, olha, ele teve um fim parecido com o seu primo. Ele conta que, por conta disso, a transição da infância dele para a adolescência não foi em fade, como o Alexandre falou, e sim abrupta. Pois, certa vez, quando ele pegava uma rabeira em um caminhão de gás, ele acabou caindo, como seu primo, batendo a cabeça no asfalto, e ficou em coma induzido na UTI por mais de 6 meses. Então ele adormeceu na infância e acordou na adolescência. Ele acordou com um bigodinho. Quem pega muita rabeira hoje é ciclista, né? Ciclista faz isso. E é uma coisa que eu não aconselho. A cidade está infestada com a nova onda que é andar de bicicleta, mas na hora de subir morro, ciclista pega uma rabeira em caminhão ainda. Cara, eu acho que ok, que temos que respeitar os ciclistas, tem uns muito folgados, mas tem um lance de você manter 1,5 metros. É lei, inclusive. Mas é muito difícil você saber aonde está 1,5 metro, você mensurar isso. Eu não sei se eu já dei essa dica aqui, dos ciclistas usarem um vestido de baiana com um diâmetro de 1,5 metro. De 1,5 metro. Aí um amigo meu falou que um bambolê seria melhor, sabe? Você vai pedalando e girando o bambolê, que o raio seja de 1,5 metro, aí é mais fácil. Uma grande ideia. Um outro e-mail aqui, do ouvinte Misael Trindade, lá da cidade do Imbu, em São Paulo. Ele falou que em 1982, ele foi pego pela polícia enquanto pichava um muro. Então, um dos policiais mandou ele abaixar as calças e a cueca e ficar de 4. E aí? Abre aspas pro e-mail dele. O cacetete foi usado? Depois de estar nessa posição constrangedora, o representante da lei pegou a lata de spray e pichou o meu cu. Com toda a metade de tinta que a lata ainda tinha. Olha só. Tive de limpar meu rabo com gasolina. Nunca mais tive coragem de pegar o espelho e olhar para ele. Que loucura, cara. Olha só. Será que tem uma rebarba de tinta fosforescente até hoje? Ele fala que possivelmente tem alguma berola manchada de azul até hoje. Porque o foda é que ele limpou com gasolina. Arde, cara. Arde. Isso deve arder, que é um inferno. Você falou qual propriedade da porra? Não, porque... Já limpou o rabo com gasolina? Não, mas perto, no campinho. Solupan. Não, não foi com gasolina, mas aconteceu uma desgraça comigo, acho que até vale falar aqui. Porque eu fui um jogador de futebol rebelde, cara. Você era um trombador? Isso. Não, eu era meio Edmundo, animal. E... jogador de futebol tem muita... Como é que chama uma parada que dá no meio das pernas, meio... É uma frieira micose. Na... É uma frieira na virilha, manja? Micose. É, uma micose. Tem que usar Vodol. E aquilo você coça, né, cara? E jogando futebol com aquela maldita... Você aquela... tinha mancha de verme na cara não, também? Não, não tive prazer, cara. Mas micose ali na virilha eu tive. E aquela merda coça fica quase em carne viva... E eu jogando futebol, eu tomei um carrinho do cara e a minha virilha, eu comecei a sentir a virilha. Aí veio o cara, passa gelol que passa, passa gelol que passa. E eu fui passar com spray, cara. Gelol e spray. Em cima da chaga que você tinha na virilha. O meu saco, cara, ardia que parecia uma bola de fogo. Ouvintes do Agente em 86, dê um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Fazendo isso, vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. O Agente em 86 é atualizar toda segunda e quinta-feira. O nosso e-mail é falecom@agenteem86.com.br. Mande lá sua sugestão de episódio. O Alexandre, a ouvinte Luisa Thompson lembrou que era um hit colocar uma sardinha dentro das calotas dos carros dos professores depois de uma discussão. Porque a sardinha ficava ali no carro. Fedor da porra, cara. Aquilo apodrecia. Verdade. E o corpo docente não conseguia encontrar o problema. Acontecia isso, eu não me lembro de alguém fazer isso. Então ela conta que os seus irmãos eram punks e muitas vezes chegaram em casa com uma falha de cabelo no moicano, pois os policiais, quando os pegavam, faziam comer o cabelo. Ah, mesmo, cara, me lembro. O Cheetah, o famoso punk Cheetah, que eu já citei ele aqui, eu me lembro de contar essa história de ter mastigado um tufo de moicano dele, cara. Mas parece que a polícia fazia os caras também comer um moicano do outro, cara. Que isso é nojento. Eu sei que os... Que a... Aí o cara ia na macumba, depois, você tá com uma bola de pelo aí dentro. Se você era um pichador, os policiais faziam você engolir a válvula, né? Sim, por isso que como todo qualquer bom pichador tinha que andar com a válvula sobressalente. Justamente por causa disso. Por quê? Porque pra engolir duas? Não, porque você andava com uma esconde-muqueada pra depois você continuar o seu trabalho sujo, cara. Não. Agora, essa válvula sobressalente, provavelmente, ele tinha comido um dia antes, né? Aí depois dava uma lavada. Essa aqui é uma